um muito obrigado. Vira que vira, ó vira, virou. As voltas do vira, sou eu quem as dou. Ó vira que vira, ó vira, virou. As voltas do vira, sou eu quem as dou. No!

chora no meu colo que ele compreende. Desabafar, chora no meu colo como eu faço sempre. Porque afinal, não é fraqueza se isso acontecer. Fica à vontade que eu não vou dizer aos teus amigos que tu és diferente. Se queres gritar, grita no meu colo que eu guardo o segredo. Porque afagar, como tu me afagas quando tenho medo. Porque afinal, só por tu seres homem e eu ser mulher, rigorosamente nada quero dizer. Não tenhas vergonha de chorar mais cedo. Quero ser o teu colo, o teu regaço amigo, e viver tudo contigo, contigo. Sabes bem, quando eu preciso nem sequer imploro, é no teu colo que eu choro, ai choro. Então vem, atira as mágoas pela porta fora, e um homem também chora, ai chora. Já desconfiava quando tu chegavas tarde para jantar, e sem qualquer conversa dizias depressa: estive a trabalhar. Tu sentavas-te à mesa e com safadeza mentias para mim, e eu ia no teu jogo e punha as mãos no fogo. Que não era assim. Por isso sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Sai, que eu morro de ciúmes. Ai, desse perfume da outra mulher. Por isso sai da minha vida. Ficas com ele e até as contas do banco e a casa de campo, mas não ficas com ele. Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto, mas não ficas com ele. Tira-me tudo na vida e o mais que consigas, mas não ficas com ele. Podes ficar com as joias, o carro e a casa, mas não ficas com ele. C'est du soleil toute la journée. Um povo qualquer, somos assim, temos no coração.

Numa outra brincadeira, passo mesmo à beira, sempre sem falar. Uns olhares envergonhados e são namorados sem ninguém pensar. Foram juntos no outro dia, como por magia, no autocarro em pé. Ele lá lhe disse: medo, o meu nome é Pedro e o teu qual é? Ela corou um pouquinho e respondeu baixinho: sou a Cinderela. Quando a noite o envolveu, ele adormeceu e sonhou com ela. Deixar mistério, já o fez andar na lua, no meio da rua e a chover a sério. Ela quando lá o viu, encharcado de frio, quase o abraçou. Com a cara assim molhada, ninguém deu por nada, ele até chorou. Fazem muitos planos e dividem a merenda, tal como uma prenda que se dá nos anos. E num desses bons momentos houve sentimentos a falar por si. Ele pegou na mão dela: sabes, Cinderela, eu gosto de ti. Sorties, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Vamos beber, vamos pular, a malta já está aí, a festa vai começar. Vamos beber, vamos pular, a malta já está aí, a cerveja vai rolar. Hoje eu vou me embriagar. Começa cedo e não tenho hora para parar. Vamos beber, vamos curtir esse bailão. Vamos pular, vamos tirar o pé do chão. E a malta já secou mais um barril. Vamos para a festa, eu quero é ver tudo a mil. Na saleirinha com a cerveja na mão, até clarear o dia com canecas e bailão. Vamos beber, vamos pular, a malta já está aí, a festa vai começar. Vamos beber,

os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar as pernas do chão, quero voar daqui para o fora. Nascido o amor antigo do Kiki da Inês. Tu querias jogar com riso toda a minha insensatez. E é por ter crias comigo e agora conto com três. A saia da Carolina nunca aqui teve um cabido. Eu ando bem calçada, vai perguntar ao David. Debaixo do meu hoodie não gosto de dar nas vistas. Cancela as minhas entrevistas. Eu tenho sardas espalhadas como grãos de areia. Pedem-me uma canção, eu tenho uma mão cheia. Avisa o lagarto que eu esmago com o pé. Não há tempo para rastejos em terra de jacaré. Não há tempo para bocejos quando o dia me chama. Eu vivo de fé, há quem vive de fama. A saia não é de ninguém. Carolina, oh, oh, oh, Carolina, oh, ai, meu bem, cuidado com a Carolina. Cuidado com a Carolina que vem de

Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. Sei que às vezes eu não estou do teu lado, okay. E não te ligo por estar muito ocupado, tá bem. Tu não mereces eu deixar-te nesse estado, eu sei. Desculpa não ser esse príncipe encantado. Quando não respondo não sei porque é que me escondo. Sabes que sou teu, mas queres um romance apertado. Às vezes é um sufoco, outras vezes fico louco e dizes: não tens razão para te sentir enganado. Sei que me contas coisas que não contas a mais ninguém. Perguntamos ao tempo por quanto tempo o tempo tem. Passam horas, dias, choras, sei que está tudo errado. Dizes: não vá-se embora, fica mais um bocado. Eu fico sempre por perto, por mais voltas que dês. Tu sabes que eu não me apego, depois vens com porquês. Imaginas essas histórias tipo era uma vez. Baby, eu sou a folha em branco dos romances que lês. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. Que me queres e preferes aos outros que tu tens. Eu sei que é difícil quando o clima é propício. Controlas esse teu vício, tens por mim desde o início. Ok, eu quero e faço por isso. E tu queres um compromisso. E eu sou mais de improviso. E tu só queres ficar bem. E ficas doida comigo, porque tens noção do perigo. Mas eu não sei se consigo dar-te tudo o que tenho. Sabes que te quero, embora seja às vezes. Tento ser sincero, só que tu não me entendes. Não tenho culpa, mas não sinto o que tu sentes. Hoje ficas cá em casa uma vez, não são vezes. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. Podes fazer o que quiseres, que eu não digo ninguém. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. La vie mêle sur Arc-en-Ciel Orléans. Aí eles dizem logo, vamos lá brincar. Ai, como adoram o nosso jogo. Só querem noites de sedução. Olham para nós e ficam loucos. Mas temos que saber dizer que não. Ai, basta, basta. Estalar o andar. Ai, como adoram o nosso jogo, soltar em noites de sedução. Olham para nós e ficam loucos, mas temos que saber dizer que não. Ai, basta, basta. Meu amor, eu não posso te esquecer. acreditar, meu amor, que chegamos ao fim. Quando eu ouço aquela canção, sinto uma saudade de te ver. Oh, oh. Lembro o dia triste da separação. Meu amor, eu não posso te esquecer. Quem vem comigo pra festa a noite inteira, grita bem alto e diz o tão bem bom. Quem vai beber comigo a noite inteira, levanta o braço e grita o tão bem bom. Eu pago e bebo de graça, sendo assim eu também estou. Sigo sem sono, hoje eu sou dono do mundo. Sozinho nem no segundo, podem crer que eu lá estou. Sigo sem sono, hoje eu sou dono do mundo. Sozinho nem no segundo, é pra lá que eu também vou. Quem vem comigo pra festa a noite inteira, grita bem alto e diz eu também vou. Eu também vou. Quem vem comigo pra festa a noite inteira, grita bem alto e diz eu também vou. Quem vai beber comigo a noite inteira, levanta o braço e grita eu também vou. Cowboy, camisa e calça rasgada, é assim que sempre foi. Entro no bairro, prontinho para ter esquema, com a loira ou a morena, se elas me chamam eu vou. Sigo sem sonho, hoje eu sou dono do mundo. Sozinho nem um segundo, podem crer que eu lá estou. Sigo sem sonho, hoje eu sou dono do mundo. Sozinho nem um segundo, é para lá que eu também vou. Pra festa a noite inteira, grita bem alto e diz eu também vou. Quem vai comer comigo a noite inteira, levanta o braço e grita eu também vou. Quem vem comigo pra festa a noite inteira, grita bem alto e diz eu também vou. Quem vai comer comigo a noite inteira, levanta o braço e grita eu também vou. Aqui foi.

abraçar-te no outono, verão e primavera. Quisera viver além uma quimera, ver dar a sorte e ganhar teu coração. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. E começa aquela troca de olhares, aquela pica de andar na outra direção. E eu só sei que nada soube tão bem, só sei que esqueci tudo o que sei. Deixei a teu falso amor. Tudo o que dizes não tem valor. Mentirosa, mentirosa, não venhas mais, nunca mais, para meus braços. Mentira, quando me dizias que tu me amavas, que tu me amavas. Mentira, com os beijos falsos que tu me davas, que tu me davas. Teu falso amor, tudo o que dizes não tem valor. Mentirosa, mentirosa, e não venhas mais, nunca mais, para meus braços. Mentira, com os beijos faltos que tu me davas, que tu me davas. Mentira, quando me dizias que tu me amavas, que tu me esqueceram o cantar e o sorriso, já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. Estão-se a despir de toda a humanidade. Yeah, sejam viúvas, eu digo sim. E algumas que me põem doido, apanhadinho fora de mim. Algumas delas têm um perfume, são como uma rosa do meu jardim. São as mulheres que me põem a louco. São as mulheres. É com mulheres que eu fico perdido. Todo filho um dia vou. Saudade, saudade.

DLP Plomberie à Chantonneuf-sur-Loire. Côté Bricot à Olivet. Au Crédit Agricole. DMC Couverture à Saran. Calypso à Fleury-les-Aubrais. Eurocoach à tous. Un grand merci. Et todos, un muito obrigado. Ai, coração que não me deixas em paz. Não me dás sossego, não me deixas capaz. Tenho a cabeça e a garganta num nó. Não se desfaz e nem assim tu tens dó. Sinto-me tonta cada dia pior. Já não sei de coisas que sabia de cor. As pulsações subiram quase para mim. Estou louca, completamente senil. O peito ardeiro do cacete, eu sei lá o que te fazer, amor, para mim assim não dá. Porque parece que nem sou mais eu. Ai, coração. As horas passam e o sono não vem. Ouço as corujas e os vizinhos também. O meu juízo foi-se e por lá ficou. continuasse eu a perderia. Foi por causa dela que decidi ser um bom rapaz. E me falta pouco pra ser do jeito que ela queria. Enquanto os amigos que nos rodeiam vêm perguntar por qual o motivo que resolvi mudar tanto assim, eu não me envergonho, logo respondo que foi por ela. E que foi com ela que aprendi a gostar de mim. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarro, caí no barro, bebi por cem. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarro, caí no barro, bebi por cem. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém. Não posso mais. aconteceu nossa história de amor. Era domingo de sol e calor. Eu fui para o clube beber e dançar. Bem ali, deitado na relva, apanhando o sol, cabelo enrolado igual ao caracol. Eu vi o lindo moreno a me olhar. Fiquei louca, que coisa gostosa e tão masculina. Perdi a cabeça, pulei na piscina. Então me lembrei, não sabia nadar. Aconteceu nossa história de amor. Era domingo de sol e calor. Eu fui para o clube beber e dançar. Bem ali, deitado na relva, apanhando o sol, cabelo enrolado igual ao caracol. Eu vi o lindo moreno a me olhar. Fiquei louca, que coisa gostosa e tão masculina. Perdi a cabeça. cheio de felicidade. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é por querer bem. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é por querer bem. Minha vida, ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é de querer bem. Ela chora, chora, eu choro. La FM en couleur. por isso te agradeço com amor. Obrigado, Pai querido, querido Pai. Tu mereces mais que uma cantiga, mereces mais que um obrigado, podes crer. E por muitas coisas que eu te diga, ainda é pouco para eu te agradecer. Obrigado, meu bom companheiro, por os meus passos teres seguido bem de perto. A ciência da consequência, da resistência da extravagância. Angola, Angola, imposa, a minha escata mata-me, tendo hora para me para caminho. Angola, Angola, imposa, a minha escata mata-me, tendo hora para me para caminho. Parodia not malce, se manca mal cu sabora. E sfida sam non sta vive, parodia not malce, se manca mal cu sabora. Ancora, ancora in forza, a mia scatta matta me, e vengo ora va mi va cammino. Ancora, ancora in forza, a mia scatta matta me, de tu hora va mi va camino. Es convivente, no vivencia, paciencia de un consecuencia, resistencia de nuestra vacancia. Es convivente, no vivencia, paciencia de un consecuencia, resistencia de nuestra vacancia. Angola, Angola, imposa, a mi escarta mátame, de tu hora va mi va camino. Angola, Angola, imposa, a mi escarta mátame, de tu hora va mi va camino. Angola, Angola, imposa, a minha escata mata-me, não vengo ora para me dar caminho. Portugal. É portuguesa a mulher que eu quero. É portuguesa. quem vou dar o meu coração. É portuguesa mulher que eu quero, é portuguesa mulher que eu amo, é portuguesa minha paixão, a quem vou dar o meu coração. Quem vou dar o meu coração? É portuguesa mulher que eu quero, é portuguesa mulher que eu amo, é portuguesa minha paixão, é quem vou dar o meu coração. Coisa linda, maravilhosa, é a gostosura. Gostosona sai na rua, sanha rapaziada. Seu rebolado é igual uma cobra mal matada. Ela usa saia curta, ela arrasa, ela detona. Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona, caipiro fica maluco e rasga sua sancona. Homem sério de verdade, por ela se apaixona. Também estou nesse jogo, eu já amarrei um touro por causa da gostosona. Faz pobre beber, faz rico ficar na lona, caipiro fica maluco e rasga sua sanfona. Homem sério de verdade, por ela se apaixona. Também estou nesse jogo, eu já amarrei um fogo por causa da gostosona. Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona, caipiro fica maluco e arranca sua sanfona. Homem sério de verdade, por ela se apaixona. Também estou nesse jogo, eu já amarrei um fogo por causa da gostosona. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Que mulher é esta que acabou de entrar? Com esse teu jeito já me estás a provocar. Esta mulher é um perigo, e te camelo, sabes disso. Mas eu sou como tu, só me quero divertir. E quero bailar contigo, quero bailar. Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar contigo una vez más. Y no hay. Como tu, só me quero divertir. Quero bailar, quero bailar, quero bailar contigo una vez más. No. Socorro,

CIMAC Construction à Saron. Taxi Florindo à Pithiviers. Villard DS à Semois. SCN Maçonnerie à Saint-Jean-de-Près. Restaurant Vassador Tipico à Fleury-les-Aubrais. DLP Plomberie à Chaulnes-Tonneuf-sur-Loire. Côté Brico à Olivet. Au Crédito Agricola. DMC Couverture à Saron. Calypso à Fleury-les-Aubrais. Eurocoach à tous. Un grand merci. A todos, muito obrigada. São 11 horas em Lisboa. Vamos conhecer os títulos desta edição. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa enviou para a Procuradoria-Geral da República os resultados de uma auditoria à instituição, uma auditoria que aponta para indícios de irregularidades. São várias as urgências que correm o risco de colapsar.